Mas ok? Afirmativo, vai manter o parado, Romeu. Webjet 6721, para informação, o tráfego agora, o Robson encontra-se no setor noroeste, não interfere nas finais, ok? Sim, 6721. Oscar Golf Sierra, autorizado a encurtar a final da 17, chame na curta, para liberação para o Cusa. Informará o Oscar Golf Sierra, contato visual com o tráfego na final da 10. Tempo? 5728, pronto, pode sair da 10. Mantenha a posição, 5728. Mantendo. O Vitor Romeu Isque, ciente, táxi, aguarde só um instantinho pro táxi, temos aeronave aí que vai prosseguir para pouso e parquear no e estacionar no pátio 5. Aguarde só um instante, ok? O tráfego encontra-se a 2 minutos do pouso. O Oscar Golf Sierra tem condições de se enquadrar como número 2 ou faz o 360 curto pela esquerda? O número 2, está em contato visual com o tráfego. O senhor avista também o Robson, 44, em voo pairado no setor à sua direita, sem conferir com a sinal da 17? Afirmativo, agora na nossa posição de 9 horas. Ok. 6 horas. Gente, aguarde para o pouso na 17. Chegou você, corrigindo o Robson na posição de 3 horas. Gente. Oi, Salvador. Oscar Golf Sierra, livre pouso na 17, o vento 90 graus no meio dos renais. Ciente, trem fixo, Golf Sierra. O Índia November Alpha, acione e chame para o táxi. O Mike Juliet Romeu avista o Caravan. Vai evitar o cruzamento da final do 17 e manter sobrevoo no setor norte do aeródromo. Autorizado. Grato. O L5728, alinhar e manter 1-0. Ali mantendo 0, 5728. Uno 00 para 070, 1697. 1697, desça para 4000 pés, 1014, 98. 4000 pés, 14, 1697. 4728. Táxi Torre 118, decimal 95 no 44, Vitorino Juliette. O 4, autorizado o táxi para o pátio 5, agilize, temos mais um tráfego para sair do pátio, ok? O Vitor Romeu Whisky, após o Caravan parquear estacionar no pátio 5, inicie o táxi até a Papá e chame para ingresso. Web 5728, complete o alinhamento após estar livre a decolagem da 10, vento 90 graus no meio dos renais. Linha, decola 10, Web 5728. Força Aérea 7, o Olimpo 03, está pronto para decolagem? Positivo. Ok, após o WebJet, autorizado a alinhar e manter a 10. Após o início da corrida do Web, alinha e mantém na cabeceira 10, o Olimpo 03. Após, Upper Zulu 4, confirme. Upper Zulu 16 até Gruff, depois Upper Zulu 14 até Barbacena. Ok, sim, está correto, a porta pushback acionada 393. Portará pushback, acionamento 3193. Estamos aqui no visual também, ok? Ok. Torre, Índia November Alpha, todos os táxis. Índia November Alpha, táxi até o ponto de espera da 17, chame pronto para decolagem. Localizador, então 3660. Descendo para 2000, autorizado, LS X-Ray, 3660. Então, 8000. Webjet 5728, decolado ao 06, controle 198. 198, boa, 5728. Tá, F5728 decolado, Puka. F5728 28, submantenha 330, vigilância. 330, vigilância. Solicita o 300 como final. 300 é incorreto. Pode ser o 310? Desculpa, 310. Guarde coordenação. Para o patrimônio. Após ponto 612, mensa 12. Sim, serve aeronave Airbus e ao bandeirante, depois portão 612, mensa 12. Mike Foxtrot Teórico, está autorizado o táxi via Pat 1, Lima Mike, aponta na Quebec. Aponta na Quebec, Mike Foxtrot Teórico. Litra, decolagem dono 0, vento 090 graus, 149. E decolagem para o litro 03. O Papa Romeu, o Victor Romeu Whisky, livre táxi via pista 17. Chame aliado e pronto. Torre Salvador, então 8001, no ponto de espera pronto. 8001, ciente, mantém o ponto de espera, temos aeronave Boeing da Gol já na final da 10. Só uma informação, qual era a aeronave da FAB? Que tipo de modelo é esse? Esse é o antigo Eletra. Ah, obrigado. Nada. Serra 4000, ano 697. 697 desse mantenha 3000, vetor para sequenciamento, mantenha a proa, limitado pelo curso do localizador, descido até 3000, 1014 ajuste. Ele 14, 3000 pés, mantenha a proa até o localizador, ano 697. Nós, ajuste agora 1014. 1014, com livre pouso, a pista é 90924, baixar e tabar. O Olimpo 03, decolado ao 08, com controle agora, 19-8. Agora o controle 19-8, Olimpo 03. Vitor Índia Juliette, livre acionamento, chame táxi. Tá livre até o ponto de espera da 17. Olimpo 03 intercepta radial 120 de Salvador. Tá livre subida 210 nível. Separar radial 120 de Salvador, subindo ao 210, Olimpo 03. Liberal, paciente, aguarde só um instante para ingresso da colagem. 290 pelo centro Recife. 290, sucesso 280. Estou com a batalha mais forte para a Jota, tentar andar com o Quebec para cruzamento da 935. Sente o Mike Fox Trotiótica, cruze de imediato a 17, parte 5, autorizado. Cruzamento, obrigado, bom dia. O Vitor Romeu Whisky, mantém a posição, aguarde só um minuto para decolagem, temos Boeing da Gol na final. O 697, curva à esquerda para o localizador, na proa 120, informe estabilizado. Da lá esquerda, 2R, com 3 estabilizados, 697. Está livre descido até 2000, Gol, no 697. 697. Sou eu, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Vai levar o setor aqui de Tinga, senhor, ele vai com o procurador Gravatá. Autorizado o cruzamento da 17? Autorizado, porém, qual o bairro mais específico? É próximo ao Pelourinho, senhor. Ok, mantenha a proa Whisky e agora chame o controle 19-8. Vai manter a proa Whisky e chamar a torre 19-8, grato pela colaboração, senhor. Nada. 895, tá 3660, obrigado. Não foi possível aí abrir um espaço, ok? Aguarde no ponto de espera a autorização para ingresso e decolagem. Ok, Torre, nós temos aqui decolagem de imediato, se o senhor autorizar, sem parada. Esse tempo que o senhor deu agora entre o Eletro e o Gol, deu 2 minutos e 45 segundos. Mais do que suficiente para uma decolagem, senhor. Certo, que o Eletro demorou um pouquinho a livrar o eixo de decolagem, ok? E a aeronave que está na final, qual que seria? É um Boeing. E preferir, vai com frota de águas claras após ingressar no corredor Bonfim. Autorizado. Exato. ALS, reduza para aproximação, torre 118.6, corrijo, 118.95. 118.95. Uma aeronave livrar e outra na aproximação, ok? Dependendo de uma cortante de vento aí, pode causar uma arremetida aí, uma situação mais desagradável, devido à configuração aí da saída. Mantenha a posição e aguarde instruções. Carlos Salvador, o Azul 4089, boa tarde, sentindo informação mais para Vitória 380. Padrão, aguarde pista livre. O Azul 4089, Vitória 380, aguarda cópia, número 2. Guardando, qual seria a saída prevista? Dael, Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev, obrigado. Voo no 924 Alfa Índia, portão 01, autorizado. Alfa Índia 01, autorizado. Mesa. 5, alterna 12685. 2545, 25, web 5728, boa tarde. Voa. 9.8, alterna 0151. Qual a distância da cabeceira 1-0? Estamos a meia milha de Serra. Ok, o ajuste é 1.013 e aguarda pista livre. Controle 119.8, aciona 5450. A senhora é que mais autoridade 3870, Vitória, 3570, toda a direita, Dael, Leda, Bidev, 198, 5458, 5489. Correto, teria muita ponta no push, 1309. Eu terei push. Salvador, boa, passarela 2230. Moderação repetitivo 2260 para Vitória da Conquista. Passarela 2230, Vitória da Conquista, 260 está autorizado. Decola pista no zero, curva direita, essa é da Golem, Eval, após direto, controle 119.8, aciona 5416. Passarela 2230, autorizado, Vitória da Conquista, conforme nível 260. Decola no zero, curva direita, após o direito da Golem, transição Eval, então vou direto, controle 198, no transição 5416. O cotejamento está correto, reporta push, passarela 2230. Reporta 930. Solo, Salvador, 3660, livrando, bom dia. 3660, livre táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, para o 860. Zero 3, é o controle? Escuta, para siga. Operação da base, solicita que faça um contato. Gente, grato. Uno 697, no solo aos 16, libera a direita, 1219. Direita 219, voo 1197. Solo, boa tarde, voo 1697, livrando aqui. Foi no 697, tá livre táxi de Alfa Juliette, ponto 105. Alfa Juliette, para o 5697. O Indy November Alfa, alinha e manter na 17. November Alpha, como sua curva será pela esquerda, o senhor vai manter-se alinhado sobre a 17 e eu vou posicionar o Vitorino de Juliette à sua frente, ok? O tráfego tem uma performance um pouco maior e aguarde para a decolagem. Vitorino de Juliette, alinhar e manter à frente do Indy November Alpha. Quente. O TAM 8001 está livre, a decolagem da 10, o vento é de proa, 1612 é nós. Fechado, 8001. O Vitor Romeu Whisky, decolado aos 17. Controle agora 198. 7, agora 198, já de boa. Salvador, 35491. Está cruzando 180 para 160. 491 na sua identificação, chegada bom, FD se mantém a 4.000 pés, às 2.13. Descendo para 4.000, chegada bom, FD 5491. Controle, Papa Romeo Victor Romeo Whisky, decolou da 17. Autorizado Fortaleza, 310, via Brasil 19. Volta 10, curva à esquerda, saída Momo, trote 198, controle 5447, no transponder, portão 62 e 6721. E a 6721, está correto, desligamento é ponto 3. Repara para o post 6721. Pushback acionamento, igual 754, no portão 3. 754, autorizado, pushback acionamento, Apple Tax. Autorizado, igual 754. Sou Vitor Juliette, chame na interseção para ingresso e decolagem. Torre de Salvador, boa tarde, tanto 566 no, na final da 10, para embaixo para você. 66, aguarde liberação para o pouso. Bona na fuga. Da 19.8. 330 na FUCA. Vitorinho de Juliette, decolado aos 19, controle 19.8. 19.8, grato, até a volta, Júlio. Controle Salvador, tá passando o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, prossiga. Decolado a 17, agora com 0700 pés, solicita 2.500 DCT para Cairo Lourenço. Posição e aguarde só um minutinho para a decolagem. Gente, aguarde na posição, Índia November Alpha. O TAM 3566 confirmando, recebeu autorização de pouso? ...566, Tony. 295, obrigado. O TAM 3566, Torre Salvador. Salvador, 3566, na final da 10, baixo travado. Ok, o TAM 3566, livre pouso na 10, vento 10 graus no meio dos genóis. Livre pouso na pista 10, 3566. De November Alpha, observe a passagem da aeronave da TAM, após estar livre... A decolagem da 17, o vento no 0 graus no meio dos genóis e a tempestade de turbulência da aeronave. Feito após a aeronave da TAM, autorizada a decolagem da 17, 19 graus. Roger, a sua escuta, prossiga. Passagem a prosseguir para Porto Seguro via litoral ou vai prosseguir direto? A intenção é via litoral. Gente, a altitude vai manter a 1000 pés até Porto Seguro? 1000 pés sobre o terreno. Gente, informe através do farol da barra. Assim que possível, informe seus estimados de ingresso na terminal Aracaju, seu estimado de pouso em Porto Seguro. Ok, confirmando a terminal Ilhéus e o pouso, né? Pessoal, afirmativo. Terminal Ilhéus e chamado de pouso. Ok, só um segundo. Fortaleza com 4 horas e 15. Estou autorizado o táxi de Alfa, ponte para a torre 1895, entrega 1013, o Uno 754. Indy Alfa, ponte para 1895, a torre 1013, Uno 754, boa. Puxa, peça para mim, passarei 2230. Confirma? Passarei 2230 para puxa, senhora. É o número 2 do setor, aguardo. Mantenha a posição, passarei 2230. Não aguardo como número 2230. O 3566 livrou. Você tem condições de curvar agora à esquerda para o cruzamento do campo? Afirmativo. É, está livre. Cruze o campo de imediato, com curva à esquerda. E aguarde para prosseguir para a Praia do Forte. A gente vai cruzar o eixo da 10, o eixo da November Alpha, aguardando instruções. Pode estar no zero pronto, agora 754. Eu no 754, alinhar e manter um no zero. Ali manter no zero, agora 754, boa tarde. Boa. 6315, autorizado de chegada Bonf, desse manter a nível de voo 060, vigilância. Bonf 060, 6315. Romeu Isk, troca o transponder para 0262, por gentileza. 0262, ok? Afirmo, 0262. Ok, trocado. Autoriza direto a prego. Te mantenho a minha escuta e aguarde transferência. Arma para nós e mantém escuta hoje no Liberal. Meu isso que já tem os estimados para terminar o Ilhéus e estimados de pouso. Estimado Ilhéus, ok, copiado. Já passou fala da barra, frequência livre para coordenação local. Ingressar na terminal Ilhéus, chame aquele controle na frequência 120 decimal 1. Boa. O Juliette Alfa, ponto espera 6295, um bom dia. Bom dia. É o número 1, porém Duna não será possível, senão vai ingressar aí numa área... Espaço ar-condicionado a 9 milhas à frente. Mantenha inicialmente o perfil da bomba. Ok, obrigado. Controle, o Papa Romeu ainda November Alpha, transfere. November Alpha, corredor forte, 1 mil pés, reporte 20 milhas afastado. A gente reporta 20 milhas afastado e November Alpha. 0001, passa 140, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife, 45, 2685, 8001. Companhia Livre ao Padre, ingresso Juliette, portão 11. Alfa Vitor Juliette, tá pronto? Pois, depois da Companhia Livre ao Padre, ingressa Juliette, portão 11. Após o tráfego da Companhia, Juliette, portão 11, 3566. Passarei 2230 após Airbus, táxi Serra da Guarda, está autorizado para inspecionamento por táxi. Após Airbus, puxa aqui na chapa, tá? Salvador, muito boa tarde, 806, atualização 230 Aracaju, centro da informação, não lembra? O 906 Aracaju, 190 nível, tá autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5452. Matilha autorizado, 190. Decola no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. 198, controle de saída, 5452, transponder 118.06. Cotejamento tá correto, reporta puxa com 1806. Matilha vai chamar, grava 1806. Azul 4089, pushback, mantém posição 9. É o número 2 do setor, para início, pushback, mantém posição, aguarda, 4089. Aguarda, 4089. Aguarda. Isso. Fala, é possível o ITAP ou o TRIP? Autorizado, ITAP, TRIP 5240. Até a graça. Salvador, boa tarde, 3193, ponto espera da 1-0, pronto. Autorizada a linha e mantém 1-0, TAM 3193. A linha mantém, a linha e mantém 1-0, TAM 3193. Alfa Vitor Juliette, decolado aos 28. O senhor tem condições de curvar agora à esquerda para o cruzamento do campo de imediato? Afirma, Alfa Vitor Juliette, tem condições de curvar de imediato o campo. Ok, está autorizado, cruze o campo com proa norte e aguarde transferência. Alfa Vitor Juliette vai cruzar o campo com proa norte aguardando a transferência. Creme é 3195, reduz a velocidade para 2190 nós. 2190 nós, 6315. 6315, está autorizada a descida até 4000, ajuste 1013. 4000, 1013, 6315. Trip 5491, desce e mantenha 2000, ajuste 1013, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Trip 5491. 2000, autorizado ILS X-Ray, trip 5491. 11. Ou, se não, tem que afastar a retaguarda até a Taxi Lima. 3193, aguarde só um instante, temos um Cessna 150, tá cruzando o campo no momento, ok? Aguarde só um minuto para decolagem. De voo 070, vigilância. 070 na margem de voo 9360. Creme é 3195, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 235. Direita, proa 235, Oxangá 6315. E prosseguindo o pushback até o final lá, tá ok? Para possibilitar a entrada do portão. Ok, então prossegue o push até a Taxi Lima. Até a Taxi Lima, deixando livre a entrada do portão 11. O parceiro 2230. Ok, até a Lima, deixando 11 livre. Voo 600, desce e mantenha 3000 pés, ajuste 1013. Desce para 3000 pés, ajuste 1013. Voo 600. Certo, Alfa Vitor Juliette. Sente. O TAM 3193, livre a decolagem da 10, vento é de proa, 1612 de nós. Portão 1, gente, condições para Maceió. 924-350 Maceió, está autorizado. Via decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 119.8, aciona 5477. Possível. Valeu. Lembrando pela Lourinha, senhora, nossa coroa na circulação, após o litoral para a negativa. Gente, forma ingressão no litoral, Mike Juliette Romeu. Forma ingressão no litoral, Romeu.